Ficheiro 115, capítulo 79, Solitária. Brianna fechou o livro com uma sensação mista de alívio e mau presságio. Ela não fizera objeção à ideia de Jamie de ensinar as primeiras letras a algumas das meninas de Reeds. Isso enchia a cabana de sons alegres durante algumas horas. E Jamie adorava os cuidados de meia dúzia de mães em miniatura. Entretanto, ela não era uma professora inata e sentia-se sempre aliviada quando a aula acabava. Mas o mau presságio veio logo a seguir. A maioria das meninas vinha sozinha ou sob os cuidados de uma irmã mais velha. Anne e Kate Anderson, que viviam a 3 quilómetros dali, eram escoltadas pelo irmão mais velho, Obadiah. Ela não sabia ao certo quando ou como começara. Talvez desde o primeiro dia, quando ele a olhara diretamente nos olhos, sorrindo ligeiramente, e sustentara o olhar por um tempo, talvez demasiado longo, antes de dar umas palmadinhas na cabeça das irmãs e deixá-las aos seus cuidados. Mas não havia razão para ela sentir aquilo, nem na ocasião, nem nos dias posteriores. E, no entanto, sendo franca consigo própria, Obadiah Henderson dava-lhe arrepios. Era um rapaz alto, de 20 e poucos anos, musculado e bonito, de cabelo castanho e olhos azuis. Mas havia alguma coisa nele que não batia certo. Qualquer coisa de selvagem, na boca e também nos olhos. E algo muito perturbador na maneira como olhava para ela. Ela detestava ir até à porta no final das aulas. As meninas debandavam num alvoroço de vestidos e risadinhas, e Obadiah estaria à espera, encostado a uma árvore, sentado na orla do poço ou mesmo esparramado no banco à sua porta. A constante incerteza, sem nunca saber onde ele estaria, mas sabendo que ele estava lá, algures, abalava-lhe os nervos quase tanto como aquele olhar jocoso e o sorriso afetado, silencioso, quando a deixava, por pouco não pestanejando, como se soubesse algum segredinho sujo a respeito dela, mas tivesse resolvido guardá-lo para si mesmo, por enquanto. Ocorreu-lhe, com alguma ironia, que o seu desconforto perto de Obadiah se devia, pelo menos em parte, a Roger. Ela acostumara-se a ouvir o que não era dito em voz alta, e Obadiah não falava. Não lhe dizia nada, não tinha nenhuma atitude imprópria em relação a ela. Poderia dizer-lhe para não ficar especado olhar para ela. Isso era ridículo. Ridículo também que algo tão tolo pudesse fazer-lhe saltar o coração à garganta quando abria a porta e fazê-la sentir o suor nas axilas quando o via. Preparando-se para enfrentá-lo, abriu a porta para as meninas e disse-lhes adeus, enquanto elas dispersavam. Depois ficou parada e olhou em redor. Ele não estava lá, nem junto ao poço, à árvore, no banco, em lugar nenhum. Anne e Kate não estavam a olhar. Já estavam no meio da clareira, com Jane e Cameron, as três de mãos dadas. Annie, chamou ela, onde está o teu irmão? Annie virou-se parcialmente com as tranças a balançar. Foi a Salem, senhora, respondeu ela. Nós vamos jantar com a Jane hoje. Sem esperar resposta, as três afastaram-se a saltitar, como um trio de bolas de borracha. A tensão desfez-se devagar do seu pescoço e ombros, conforme ela inspirou longa e profundamente. Sentiu-se confusa por um momento, como se não soubesse ao certo o que fazer. Depois endireitou-se e alisou o avental amarrotado. Jamie estava a dormir, embalado pela cantoria nasalada das meninas a recitar as letras do alfabeto. Ela podia aproveitar a sua sesta e ir buscar leitelho à estufa. Roger gostava de pãezinhos de leitelho. Iria fazê-los para o jantar, com um pouco de presunto. A estufa estava fria e escura, repousante com o som da água a correr pelo canal, forrada de pedras no chão, adorava entrar ali e esperar que os olhos se adaptassem à escuridão para poder admirar as folhas compridas e sinuosas das algas verdes escuras que se agarravam às pedras, flutuando na corrente. Jamie mencionara que uma família de morcegos se tinha instalado na estufa também. E sim, lá estavam eles, quatro minúsculas trouxinhas penduradas no canto mais escuro, cada qual com menos de 5 centímetros, tão perfeitamente embrulhados como os dolmades gregos enrolados em folhas de videira. Sorriu ao lembrar-se, embora fosse seguida de uma pontada de tristeza. Ela comera dolmades com Roger num restaurante grego em Boston. Não gostava muito de comida grega, mas era uma lembrança da sua própria época para partilhar com ele, quando lhe contasse sobre os morcegos. Se ela lhe contasse agora, pensou, ele sorrir-lhe-ia. Mas o sorriso não lhe atingiria os olhos. E ela lembrar-se-ia sozinha. Saiu da estufa caminhando devagar, com o balde de leiteiro numa das mãos, equilibrado por um pedaço de queijo na outra. Uma omelete de queijo seria um bom almoço, rápida de preparar. E Jamie adorava omelete. Ele preferia usar a colher para matar a presa. Depois usar as duas mãos para a devorar, fazendo uma grande chafurdice. Mas já conseguia comer sozinho e isso era um bom progresso. Ainda estava a sorrir quando ergueu os olhos do caminho e se deparou com Obadiah Henderson sentado no seu banco. O que está a fazer aí? A sua voz saiu incisiva, no entanto, mais alta do que pretendia. As meninas disseram que tinha ido a Salem. E fui. Ele levantou-se e deu um passo em frente com aquele sorriso astuto nos lábios. E voltei. Ela conteve o impulso de recuar um passo. Aquela era a sua casa. Ele não iria fazê-la recuar da sua própria porta. Bem, as meninas já se foram embora, disse ela, tão friamente quanto conseguiu. Estão em casa dos Cameron. O seu coração batia com força, mas passou por ele, pretendendo colocar o balde no alpendre. Ela inclinou-se e ele colocou-lhe a mão nas costas, na base da sua coluna. Ela ficou paralisada durante um momento. Ele não retirou a mão. Não tentou acariciar ou apertar, mas o seu peso ficou na sua coluna como uma cobra morta. Ela endireitou-se de um salto e girou nos calcanhares, dando um passo para trás e para o diabo que o carregasse em não deixar que ele a intimidasse. Ele já o tinha feito. Trouxe-lhe uma coisa, disse ele, de Salem. O sorriso continuava nos seus lábios, mas parecia completamente desligado da expressão nos seus olhos. Não quero, disse ela. Quer dizer, obrigada, mas não. Não está certo, você. O meu marido não iria gostar. Ele não precisa de saber. Deu um passo na sua direção. E ela deu outro para trás e o sorriso ampliou-se. Ouvi dizer que o seu marido não fica muito em casa ultimamente, disse ele suavemente. Parece que está muito solitária. Ele estendeu a mão, pretendendo tocar-lhe no rosto. Então ouviu-se um som baixo e estranho, uma espécie de estalido surdo, e o rosto dele ficou branco, perplexo, os olhos arregalados de surpresa. Ela fitou-o por um momento, completamente incapaz de compreender o que tinha acontecido. Então ele virou os olhos regalados para a mão estendida e ela viu o canivete enfiado na carne do seu antebraço e a crescente mancha vermelha na camisa. Desaparece daqui. A voz de Jamie era baixa, mas perfeitamente audível. Ele saiu do meio das árvores, os olhos pouco amistosos fixos em Henderson. Jamie alcançou-os com três passadas largas, estendeu a mão e arrancou o canivete do braço de Henderson. Obadiah emitiu um pequeno ruído no fundo da garganta, como o de um animal ferido, desnorteado e patético. Vai-te embora, disse Jamie, e nunca mais voltes aqui. O sangue fluía do braço de Obadiah e pingava pelos dedos abaixo. Algumas gotas caíram dentro do leitelho, flutuando vermelhas na superfície gordurosa e amarelada. De uma maneira confusa, ela reconheceu a horrível beleza da imagem, como rubis incrustados em ouro. O rapaz afastou-se, a mão livre apertando o braço ferido, andando tropegamente e depois correndo para o caminho. Desapareceu no meio das árvores e o pátio ficou em completo silêncio. Tinha de fazer aquilo? Foi a primeira coisa que ela conseguiu dizer. Estava abalada, como se ela própria tivesse sido atingida por alguma coisa. As gotas de sangue começavam a desmanchar-se, as bordas dissolvendo-se no leitelho, e ela julgou que ia vomitar. Deveria ter esperado? O seu pai segurou-a pelo braço, levando-a para se sentar no alpendre. Não, mas não poderia apenas tê-lo chamado a atenção? Sentia os lábios dormentes e havia pequenos pontos de luz na periferia da sua visão. Remotamente, ela percebeu que ia desmaiar e inclinou-se para a frente, a cabeça entre os joelhos, o rosto enterrado no santuário do seu avental. Eu fiz isso. Eu disse-lhe para se ir embora. O alpendre rangeu quando ele se sentou ao seu lado. Sabe o que eu quero dizer? A sua voz soou estranha aos seus próprios ouvidos, abafada nas dobras do tecido. Ela endireitou-se devagar. O abeto vermelho junto à casa grande oscilou ligeiramente na sua visão, mas depois firmou-se. O que estava a fazer? A exibir-se? Como podia contar em ferir alguém àquela distância? E, aliás, o que era aquilo? Um canivete? Sim, era tudo o que eu tinha no bolso. Na realidade, eu não pretendia feri-lo, admitiu Jamie. Pretendia fincar o canivete na parede da cabana. E quando ele olhasse para ver o que fizera o barulho, golpeá-lo por trás. Mas ele mexeu-se. Ela fechou os olhos e respirou profundamente pelo nariz, tentando acalmar o estômago. — Sentes-te bem, amo Irine? Perguntou ele em voz baixa. Colocou a mão delicadamente nas suas costas, um pouco mais alto do que Obadiah. Foi uma sensação boa. A sua mão era grande, quente e reconfortante. — Estou bem, disse ela, abrindo os olhos. Ele parecia preocupado e ela fez um esforço para lhe sorrir. Estou bem. Ele relaxou um pouco e os seus olhos pareceram menos perturbados, embora continuassem a fitá-la atentamente. Muito bem, então, disse ele. Não foi a primeira vez, pois não? Há quanto tempo o idiota te anda a perturbar? Ela respirou fundo outra vez e forçou os punhos cerrados a abrirem-se. Queria minimizar a situação movida por um sentimento de culpa. Certamente, ela deveria ter encontrado um meio de o fazer parar. Entretanto, diante daquele olhar firme e azul, ela não conseguia mentir. Desde a primeira semana, disse ela. Os olhos de Jamie arregalaram-se. Há tanto tempo? — E porquê que não disseste nada ao teu marido? — perguntou ele, incrédulo. Ela ficou surpreendida e gaguejou à procura de uma resposta. — Eu, bem, não pensei, quero dizer, o problema não era dele. Brianna ouviu a maneira como ele susteve repentinamente a respiração, sem dúvida precursora de algum comentário mordaz sobre Roger, e apressou-se a defendê-lo. Ele, na verdade, não fez nada. Só ficava a olhar e a sorrir. Como é que eu podia dizer a Roger que ele estava a olhar para mim? Não quis parecer fraca ou indefesa. Embora Brianna tivesse agido dos dois modos e soubesse disso, a constatação queimava sob a sua pele como picadas de formigas. Eu não quis pedir-lhe para me defender. Ele fitou-a com um olhar atónito, sem compreender. Abanou a cabeça devagar, sem tirar os olhos dela. Para que é que, em nome de Deus, tu achas que serve um homem? Perguntou ele finalmente. Falou com serenidade, mas num tom de completa perplexidade. Queres mantê-lo como um animal de estimação? É isso? Um cachorrinho? Um pássaro na gaiola? O senhor não compreende. Ai, não? Soltou uma respiração curta, no que parecia um riso sarcástico. Estou casado há quase 30 anos. E tu, há menos de 2. O que achas tu que eu não compreendo, rapariga? Não é o mesmo para si e para a mamã, como é para mim e para o Roger. Irrompeu ela. Não, não é, concordou ele sem alterar a voz. A tua mãe tem consideração pelo meu orgulho e eu pelo dela. Ou por acaso tu a consideras uma cobarde? Alguém que não consegue travar as suas próprias batalhas? Eu não. Ela engoliu em seco, sentindo-se perigosamente próxima das lágrimas, mas determinada a não deixá-las fluir aos olhos. Mas, pá, é diferente. Nós somos de outro lugar, de outra época. Sei disso muito bem, disse ele. E ela viu o canto da sua boca curvar-se para cima num sorriso irónico. A sua voz tornou-se ainda mais suave. Mas não posso pensar que os homens e as mulheres sejam tão diferentes na tua época. Talvez não. Ela engoliu, forçando a voz a firmar-se. Mas talvez o Roger esteja diferente, desde Alamance. Ele inspirou como se fosse falar, mas exalou devagar, sem dizer nada. Tinha retirado a mão e ela sentiu falta da sensação reconfortante. Jamie inclinou-se um pouco para trás, olhando para o pátio, e os seus dedos tamborilaram levemente nas tábuas do alpendre entre eles. Sim, disse ele finalmente baixinho. Talvez. Ela ouviu uma batida surda na cabana atrás deles e depois outra. Jem estava acordado e atirava os brinquedos para fora do berço. Num instante ele começaria a chamá-la para os ir apanhar. Levantou-se repentinamente, ajeitando o vestido. O Jem acordou, tenho de entrar. Jamie levantou-se também e, pegando no balde, lançou o leitelho num jato espesso e amarelado pela erva. Vou buscar-te mais, disse ele, desaparecendo antes que ela pudesse dizer-lhe para não se dar ao trabalho. Jem estava em pé, agarrado à beira do berço, ansioso para escapar, e lançou-se nos braços dela quando ela se curvou para lhe pegar ao colo. Estava a ficar pesado. Mas ela apertou-o junto ao peito, pressionando a face contra a sua cabeça, úmida de suor do sono. O seu coração batia com força, sentindo-se magoado no seu peito. Parece que está muito solitária, dissera-lhe Obadiah Henderson. E ele tinha razão. Capítulo 80. Coelhada cremosa. Jamie encostou-se para trás, afastando-se da mesa, suspirando enfartado. No entanto, quando fez menção de se levantar, a senhora Bug ergueu-se do seu lugar de um salto, abanando um dedo de advertência para ele. Ora, senhor, ora, o senhor não vai a lugar nenhum. Não pode deixar estragar o bolo de gengibre e a coalhada fresca. Brianna tapou a boca com a mão, com o barulho abafado de alguém que acaba de espirrar leite pelo nariz. Jamie e o Sr. Bug olharam para ela com curiosidade, mas não fizeram qualquer comentário. Bem, o mais certo é eu rebentar, Sra. Bug, mas vou morrer feliz, informou a Jamie. Traga lá isso então. Mas eu tenho de ir buscar uma coisinha enquanto a senhora serve a comida. Com uma surpreendente agilidade, para um homem que acabara de consumir quase 1 quilo de salsichas condimentadas com maçãs e batatas frias, ele deslizou da cadeira e desapareceu pelo corredor em direção ao seu gabinete. Respirei fundo, satisfeita por ter sentido o cheiro do bolo de gengibre durante a tarde quando estava a cozer, e tive a excelente ideia de retirar o meu espartilho antes de me sentar para o jantar. Kéo Kuada, grasnou Jem, para grande consternação da sua mãe. Batia as palmas das mãos na mesa, em êxtase, gritando a plenos pulmões: Kuada, Kuada, Kuada! Roger olhou para Bree com um leve sorriso e fiquei satisfeita por ver que ela percebeu, retribuindo-lhe o sorriso, enquanto segurava as mãos de Jamie e começava a tarefa de limpar os restos do jantar do seu rosto. Jamie regressou exatamente quando o bolo de gengibre e a coalhada, batida com açúcar em cremosos picos, eram servidos. Ele estendeu o braço por cima do ombro de Roger ao passar e depositou um livro de contabilidade de capa de pano na mesa diante dele, encimado pela pequena caixa de madeira que continha o astrolábio. O tempo continuará bom durante os próximos 2 meses, provavelmente, disse ele descontraídamente, sentando-se e enfiando o dedo num enorme monte de coalhada cremosa no seu prato. Meteu o dedo na boca, fechando os olhos em êxtase. Sim? A palavra saiu engasgada e quase inaudível, mas suficiente para fazer Jamie parar de balbuciar e olhar fixamente para o pai, boquiaberto. Questionei-me se teria sido a primeira vez que Roger tinha falado neste dia. Jamie abrira os olhos e pegara na colher, olhando para a sua sobremesa com a determinação de um homem que pretende morrer a tentar. Sim, bem, o Fergus vai ao litoral pouco antes de a neve começar a cair. Se ele puder levar relatórios do levantamento das terras para serem preenchidos em New Bern, seria ótimo, não é? Atacou o bolo de gengibre de maneira sistemática, sem levantar os olhos. Houve um silêncio preenchido apenas por respiração pesada e o som de colheres em pratos de madeira. Então Roger, que não pegara na sua colher, falou: Eu posso fazer isso. Pode ter sido apenas o esforço necessário para forçar o ar através da sua garganta marcada por cicatrizes. Mas houve uma ênfase na última palavra que fez Brianna contrair-se. Apenas ligeiramente, mas eu percebi. E Roger também. Ele olhou para ela, em seguida baixou os olhos para o prato, as pestanas escuras contra a face. O seu maxilar retesou-se e ele pegou na colher. Então, ótimo, disse Jamie, ainda mais descontraídamente. Eu mostro-te como se faz. Podes ir dentro de uma semana. Ontem à noite eu sonhei que o Roger se ia embora. Tenho sonhado com a sua partida, desde que o pá a sugeriu. Sugeriu, como Moisés trouxe os 10 mandamentos do Monte Sinai. No sonho, o Roger arrumava as suas coisas numa grande bolsa, e eu estava ocupada a limpar o chão. Ele metia-se sempre no meu caminho e eu tinha de empurrar a bolsa dele para o lado para limpar a outra parte do soalho. Estava imundo, com todo o tipo de manchas e substâncias pegajosas. Havia pequenos ossos espalhados pelo chão, como se Adso tivesse comido algum animalzinho ali. E os ossos agarravam-se à minha esfregona. Eu não quero que ele vá. Mas ao mesmo tempo quero. Ouço tudo o que ele não está a dizer. As suas palavras ecoam na minha cabeça. Penso que quando ele partir, haverá silêncio. Ela passou bruscamente do sono para um pleno estado de alerta. Acabara de amanhecer e estava sozinha. Os pássaros cantavam no bosque. Um deles cantarolava alegremente perto da cabana. As notas agudas e musicais. Seria um tordo? Questionou-se. Sabia que ele tinha partido, mas levantou a cabeça para verificar. A mochila já não estava ao lado da porta, assim como o embrulho da comida e a garrafa de sidra que ela lhe preparara na noite anterior. O Bodran continuava pendurado no seu lugar na parede, parecendo flutuar, suspenso, na luz sobrenatural. Ela tentara fazê-lo tocar outra vez, depois do enforcamento, pensando que ele ainda podia, ao menos, tocar música, caso não pudesse ter a voz. Mas ele resistira e finalmente apercebeu-se de que estava a irritá-lo com a sua insistência e parara. Ele faria as coisas a seu modo, ou simplesmente não faria. Olhou na direção do berço, mas tudo estava silencioso. Jamie ainda dormia profundamente. Recostou-se na sua almofada, levando as mãos aos seios. Estava nua e eles eram macios, redondos e cheios como cabaças. Apertou delicadamente um dos seios e minúsculas pérolas de leite emergiram. Uma inchou, transbordou e escorreu numa gotícula, fazendo-lhe cócegas de lado no seio. Fizeram amor antes de dormir, na noite anterior. No início pensou que ele não faria. Mas quando ela se aproximou dele e o abraçou, Roger agarrou-a com força contra o peito e beijou-a devagar, durante muito tempo, e finalmente levou-a para a cama. Ela estava tão ansiosa por ele, querendo reafirmar o seu amor com a boca, as mãos e o corpo, dar-lhe um pouco de si mesma para ele levar, que se abandonou completamente e ficou surpreendida quando atingiu o clímax. Deslizou a mão pelo corpo entre as pernas, lembrando-se da sensação de ser levada repentinamente de roldão por uma grande onda, varrida inexoravelmente para a praia. Esperava que Roger tivesse percebido. Ele não dissera nada, nem abrira os olhos. Ele dera-lhe um beijo de despedida na escuridão, antes do amanhecer, ainda em silêncio. Ou não? Colocou a mão sobre a boca repentinamente em dúvida, mas não havia nenhuma pista na pele fresca e lisa dos seus lábios. Ele ter-lhe-ia realmente dado um beijo de despedida? Ou ela sonhara?